Rio, prossiga. Decolou de Veracruz para Salvador, acionado 0156, cruzando Bill Pés agora. Teste Papatango Lima, que o Lex-Ray mantém as condições visuais, ajuste na 014, confirme o tipo de equipamento e pessoas a bordo. Papa Alfa 3402 a bordo. Teste Lima, que o Lex-Ray via corredor e se aporta na Ciasa visual com campo. Para a Ciasa, então? Mantenha corredores do Lima, que o Lex-Ray. Ok, poderá manter mil pés? Autorizado no meu pé, Papatango Lima Kilex Rei. Graças, Rei. 9.8. Controle 9.8, azul, 4.2, 9.9. Sim, está recebendo transponder do Olympus? Afirmo, Olympus 06, transponder normal. Sim, graças. Controle azul, 4.2, 9.9, decolou passando 1.100 pés na segunda. Azul 4299, bom dia, contato radar, suba e mantenha nível de voo 100, autorizado após 2500 pés, direto Leda. Subindo ao nível 100 após 2500 pés, direto Leda, azul 4299. Controle Olympus 06 retornando, se for possível, em virtude do perfil de voo, solicita manter 5 mil pés. Tente o Olympus 06. 0655 mil pés. Canal 250, bom dia. Autorizado chegada a TPP 1, deixe mantenha nível de voo 1-0. Controle Salvador, bom dia. 4753, informação novembro. 4753, bom dia, autorizado direto à posição IPIT, desça para o nível 050. Afirmativo direto IPIT, 050, 4753, direto. Papatango Lima, Kilex Rei, troca o transponder para 0140. 0140, é que foi. Tá? Afirmo, TAN 3304. Chame controle 119.8. 98, bom feriado aí, bom trabalho. 70, helicóptero próximo ao farol da Barra, matando 510. Aqui, TAN 3304, na Elefa 1, matando a proa. TAN 3304, bom dia, contato radar, botar o nível de voo 360, saiu da Elefa 1 no Alfa. Elefa 1 no Alfa. Mike Vitor Alfa, fique atento ao Papa Alfa 32 no corredor acesso, sentido farol da Barra, mantendo no meu pé. Controle Salvador, bom dia, Gol 230, tem da informação. Lima 230, bom dia, autorizado chegada TPIP 1, desça para o nível 120, redução de velocidade 240 nós, número 4 na aproximação. Positivo, 120, 240 nós. Controle Salvador, muito bom dia, Bravo Eco Tango, transfere. Atarrame Bravo Eco Tango, bom dia, autorizado chegada TPIP 1, desça para o nível de voo 130, redução de velocidade 240 nós. Cada PQ1, 230 mais, Papa Tango Lima, Select com campo? Afirmativo. Gente, chame torre 118 decimal 95. É que sei. Ô, 3304 faz o desvizinho à esquerda aí, contornar o topo de serviço pro 260 por 15 milhas. Gente, tá 4753. É o 3304. Gente, tá 3304. Abatango, Vitor em Juliette, frequência livre. Já o contrato recuperado, mais recuperado. Gente. Gente, Olimpo 06. O Azul 4299 pode puxar a subida? Azul 4299 é autorizado nível de voo 320. Autorizado nível 320, Azul 4299. Tango Lima, Kilo X-Ray, execute 360 graus pela esquerda, reporte interceptando final no 7. Afirmativo, 360 pela esquerda. Até uma aeronave sobre a pista, é isso? Acho que já está próximo a livrar a pista, Lima, Kilo X-Ray. Ah, tá, isso daí vai livrar ou vai decolar? Vai livrar. Eu vou reduzir bastante aqui, eu acho que dá pra prosseguir, ok? Negativo, execute 360 agora pela esquerda, pode ir interceptando, é 360 curto. Ok. Então 4753, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado ILS Zulu, reporte estabilizado. Afirmativo, descendo para 2000 no 0 no 4, reportará estabilizado ILS Zulu da 2247-53. Então 3304, estamos no centro Recife, 128 decimal 8, alterne 135 decimal 3. 288353, bom trabalho, bom feriado. Boa noite. Azul 4299, estamos no centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. 1251, 1238, Recife, Azul 4299, grato. O seu nome é 250, desce para 3000 pés, ajuste no 0 no 4. 3000 pés no 0 no 4, ajuste no 0250. Olimpo 06, para serviço de informação e alerta, chame Centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. Centro Recife, 125, alternando 125, 45, Olimpo 026. Lima Kilo X-Ray, solo aos 35, confio em bate. Vai para o azar da pata. Gente, autorizado o backtrack até a pata ao estacionar a frequência livre. Lima 230, desça para 4.000 pés, ajuste chama 014. 4.000 com 1014 ou com 230? Papa Romeu Bravo Eco Tango, desça para o nível 110. 110, Bravo Eco Tango. Papa Romeu Bravo Eco Tango, reduz a velocidade para 210 mais, número 5 na aproximação. Lima 230, redução de velocidade 220 mais. 230 reduzindo. Xanã 6250, desça para 2.000 pés, autorizado o LF Zulu, reporte estabilizado. 2.000 pés, autorizado o LF Zulu, Xanã 6250. Tá passando o Mike Eco Mike, operação para sequenciamento. Curva esquerda, proa 205, limite é a radial 110 de Salvador. Localizador. Então, 4753, completa sinal, chame torre, 118 decimal 95. 295 a torre, 4753, boa. Salvador, bom dia, da 4753, passando Índia Lima Romeu 10. Tan 4753, bom dia, NH10 no 4, confirme se já avisou. Negativo ainda, Tan. Gente, reporte visual, Tan 4753. Reportará visual 4753. Lima 230, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, 230. Papatango Mike Eco Mike, desça para 4.000 pés, ajuste na 0 no 4. 4.000 no 0 no 4, Mike. 4753, abrindo agora 2000 pés. Titan 4753, autorizado pouso pista 28, vento 200 graus, 109. Autorizado pouso 28, 4753. Mais 01, prossiga. Tá, deixa eu guardar o 01 no corpo estimado para pouso. Bem, chegou a zona 01, mantém as condições visuais, o ajuste no 04, recarço através do parque de Pituaçu. 1014, condições visuais, reportará no através de Pituaçu, 01. Livra o farol da Barra, já na região do comércio. Vai seguir com o Pra de Pituaçu, para pouso em aeródromo, Mike Vitor Alfa. Gente, é Mike Vitor Alfa. Lama 230, completo redução de velocidade para 200 mais. Vai seguir tráfego sua posição de 11 horas a 7 milhas. Lama 320 com 215 de ground speed. Reduzindo para 195. Lama 230, desça para 2000 pés, autorizado em LS Zulu, reporte estabilizado. Câmara estabilizada, 2000 pés. Chamada 250, completa sinal de chame torre, 118 decimal meia. 118 decimal meia, 6250. Salvador, muito bom dia, chamada 250. 53, solo aos 43, confirme as condições da pista. Controle o Guardião 01 no Pituaçu. Guardião 01, chame torre, 118 decimal meia. 118 decimal meia, grava. Guardião 01, corrigindo, 118 decimal 95. 118 95, grava. Doutor, bom dia, Oxalera 6250. Oxalera 6250, bom dia. Última aproximação, guarde pista livre, ajuste 10 no 4. 04, aguardando a versão 125. O resto é uma navegação na proa de Zan, Mike é com Mike. Patamar e sente do azul, sinal 10. Sente Guardião 01, prossiga para o farol Itapuã, reporte farol Itapuã, Guardião 01. Reportarão no farol 01. Xenia 6250, autorizado pouso pista 28, vento 190 graus, 099. Guardião 01, condições de aproximar para pouso pairado, cabeceira 35, sem interferência com o eixo da 1028. Se autorizado, o guardião, a retaguarda do tráfego, segue direto para o pátio. Frente Mike Vitor Alfa, fique atento ao helicóptero do Guardião 01 também em retorno para Salvador. Mantenha-se condições de visuais e semi-torre, 118 decimal 95. Afastar 3 milhas do Guardião, com ele no visual, vai chamar a torre em 118 95. Mike Vitor Alfa. Patango Mike, Eco Mike, deixa para 2 mil pés, autorizado ILS Zulu, reporte estabilizado. Autorizado 2 mil pés, autorizado ILS Zulu, depois para estabilizado, Mike. Papá Romeu Bravo, Eco Tango, vetoração para sequenciamento, curva direita para o 065, limite radial 2, correção 100 de Salvador. Direita 265, limite a 100 de Salvador, para direita 065. 065. Opto azul com Frodi, Itapuã para pouso no pátio 5. Este Mike Vitor Alfa mantendo a separação visual, segue o guardião até o pátio 5. 200 graus 089. Autorizado pátio 5, mantendo a devida separação, Mike Vitor Alfa. O Xané 6250. Solo 47, livre à esquerda, chame solo 121, decimal 9. As aeronaves na escuta do controle em aproximação, não é necessário cotejamento. Informo agora as condições do campo no IQM Space com 5 mil de visibilidade e chuva moderada. Realizado pouso, pista 28, vento 200 graus 079. Vive pouso, voo 230. Guardião 01, solos 48, frequência livre. Papá Romeu Bravo Eco Tango, desça para 3 mil pés, a gente chama 014, aguarde o último vetor para o localizador. Descendo para 3 mil, aguardando o último vetor para avançar. 1230, solo aos 49, ao livrar à esquerda, solo Salvador 121, decimal 9. 219, 1230. E 118, decimal 95. No solo controlado? Solo controlado, parte 5, para o corte, Mike Vitor Alfa. Solo 50, frequência livre, Mike Vitor Alfa. Livre Alfa. Papatango Mike, Eco Mike, bom dia. Ajuste no 014. Confirme se já visual. Pode ser, mas já visual com a pista, Mike, Eco Mike. Gente, Papatango Mike, Eco Mike. Autorizado pouso, pista 28, vento 200 graus, 099. Pouso 28, Mike. 2 Salvador, boa, Chanel 63, 1-1, ponto espera da 2-2, pronto. Chanel 63, 1-1, mantém ponto espera a pista 2-8. Mantém ponto espera 2-8, Chanel 63, 1-1. O 63, 1-1, está na frequência correta da torre 3895, né? Afirmo. Bravo, Eco-Tango, então, complete redução de velocidade para 1709. É, Eco-Tango vai tentar redução para aproximação já. Gente. Papa Romeu, Bravo, Eco Tango, completo final, chame Torre, 118, decimal 95. 7, 18, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, gente, minha 3 não mantém o ponto de espera. O tráfego para pouso com o tráfego já é aproximadamente 5 milhas da cabeceira. Papatango Mike, Eco Mike, solo aos 5-5, livre à esquerda, chame solo 121, decimal 9. Romeu, Bravo, Eco Tango. Autorizado pouso, pista 28, vento 2, 10 graus, 09 nós. Ok, livre pouso 28, Eco Tango. 3296, bom dia, autorizado chegada TPIP 1, desça para o nível 110. TPIP 1, desce ao 110, LS Zulu, desce ao 3296. Afirma, LS Zulu, tá 3296. Na 6311, autorizado, LR mantém pista 28. Remantém 28, você Romeu Bravo, Eco Tango, solo 58. Livre à esquerda, chame solo 121, decimal 9. Certo, livre à minha esquerda 219, certo. Tenam 6311, autorizado decolagem, pista 28, vento 220 graus, 109. Tenam 3-1-1, decolado aos 5-9, chame controle 1-1-9, decimal 8. Gabriel, esse é o bom trabalho. Comandante, bom dia, chame 3-1-1, Sambo. Chame 3-1-1, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 360. Correção, suba e mantenha o nível de voo 100, da presente autorizado direto Leda. Presente direto Leda, subindo ao 100, solicita uma coordenação de mótima, se possível. Sente, o cinema é 3-1-1. Desce, rádio na bandida, sem identificação. Autorizado chegada TPIP 1, desce para o nível 120. Confirme a velocidade indicada. Para 1, 2, 0, para 1, 2, 4. Pensa que o Serra Lima tem condições de incrementar? Tem, gente, confirme para quanto? E o Serra Lima controle? Na defesa 220, no que está mesmo. Gente, o que o Serra Lima incrementa para 220 mais para o sequenciamento? Eu, que o Serra Lima. O que o Serra Lima incrementa para 220 mais? Gente, o que o Serra Lima, como mais próximo, será autorizado? subindo agora uma centena, chamar 62 nono, sem estrutura para frente e descida. A proximidade de Borma, ótima. O sinal 63 ano, inicialmente mantém a lenda devido ao tráfego em aproximação. Atango Vitor, um vigileto, prossiga. Teste para Atango Vitor, um vigileto, mantém as condições visuais, ajuste na 0 no 4. Autorizado corredor ascendo, sentido contrário, 1010. O 3296 vai seguindo 110. Bom, 3896, desça para 3000 pés, ajuste na 0 no 4. No 0 no 4, autorizado 3000 pés, 3296. Este nome é 3961, autorizado nível de voo 360. Nível ascensão 360, 6319. Controle Salvador, muito bom dia, o azul 2780, sente da Oscar. Azul 2780, bom dia, autorizado de chegada TPP1, reporte para descida. TPP1, reportada para descida, 2780. A barra meu quilo Serra Lima, desça para o nível 110. 110, descendo o Serra Lima. Correção, 3896, desça para 2000 pés, autorizado LS Zulu, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado LS Zulu, está Papai Romeu Sul, Serra Lima, desça para 3000 pés, ajuste na 0 no 4, autorizado da presente direto ao PRI. Presente, 3000 pés, ajuste na 0 no 4, está presente direto ao PRI, de Luterra, hein? Bom dia, gol no 094. Gol no 094, bom dia, autorizado de chegada TPP1, desça para o nível 110, redução de velocidade 240 nós, número 3 na aproximação. 2171, decolado aos 08, chame controle em 119, décima 8. 19, décima 8. Senhor Salvador, bom dia. Passa Mike Vitor Alfa, parte 5 para acionamento. Livre acionar Mike Vitor Alfa, reporte para o táxi. Reportada para o pronto, Mike Vitor Alfa. Após suba e mantenha o nível de voo na 00, direto Leda. Após 2500, direto Leda, com a esquerda 360. Por 2171, suba e mantenha o nível de voo 100. 100, então. Thank you. 286, pode voar direto Inter Lima Romeo no zero, quer dizer, aquele último ponto? Somente mantenha a chegada até 3296. Batei, 3296. Passo 5, acionado e pronto, mais litoral. Gente, confirmo, decola, dá presente? Dá presente, agilizando, mais litoral. Gente, mais litoral, decolagem, dá presente, vento 230 graus, 1 nós. Não há tráfego a reportar no setor, reporte para o solo. 230 com 1 nono, agilizando, iniciou, mais litoral. É o seu referência do LED, você passa através da parte do próximo. Do solo, Mike Vitoral. Esse Mike Vitoral, para o solo, aos 1-1. Segue rumo norte, aguarde transferência com controle. Rumo norte, aguardando transferência, Mike Vitoral. Teste Gol 2171, mantenha nível 100, tráfego adicional 1 hora, 29 milhas, rumo oeste, um Bravo 738, cruzando nível 190 para 1110. Certo. A barra negativa Serra Lima, dá presente autorizado direto TPIP. Dá presente direto TPIP, quilo Serra Lima. 3296, autorizado. Na 3896, completa sinal de Chame Torre, 118 do sinal 95. 3896. Decolado de seu aeródromo através da Imar, é o papapapá, Mike Vitoral. Mike Vitoral, paciência, mantém-se condições visuais, ajuste no 014, reporte visual com local de pouso. 1014, reportará quando visual, Mike Vitoral. Som do campo aí, tá chovendo ou não? Negativo, tá. Sem chuva sobre o campo. Obrigado. Gol 1094, tráfego 10 horas, 17 milhas, rumo sul, mantendo nível 100, Bravo 738. 7, gol 1094. A Patrão Vitorino de Juliette, chame Torre, 118 do sinal 95. 5 graus, colaboração, Vitorino de Juliette. Salvador, vou passando o Vitorino de Juliette. Papa Tango Vitorino de Juliette, ajuste no 0 no 4. Prossegue, farol Itapuã, reporte no farol. Prossegue farol, reporte farol Itapuã, Vitorino de Juliette, pode afirmar a velocidade do vento, do Juliette? Confine. A velocidade direção do vento para o Victor Cedilete? Afirmo, vento 210 graus, 12 nós. Para 2510, autorizado do RNAV da 2815. Cedo azul 2780. Azul 2780, desse mantenha nível de voo 120, mantenha a indicada de 2100 nós, número 3 na aproximação. Cliente 210, vai descendo para 120, Azul 2780. Controle Salvador, muito bom dia, o Azul 2590, sente da Oscar. Azul 2590, bom dia, autorizado de chegada TPIP 1, desse mantenha nível de voo 130. TPIP 1, pode ser no ideal? Afirma, Azul 2590. Cliente do ideal, desce para 130, 2590. Qual é a licença pouso, Mike Vitoral? Para papá, Mike Vitoral, com livre. Livrou, bom dia, Alfa. Bom dia. Controle, o Azul 2590 solicita uma TPIP? Azul 2590 inicialmente mantém a chegada. Ciente, inicialmente chegada, 2590. Gol 2171 no tráfego superado, autorizado nível de voo 360. Evidência, só acessar o 360, Gol 2171. Luna 094, desça para 4000 pés, ajuste na 014. 4014, gol na 094. Alfredo 270, Juliette. Este Papatango Vitor Índia Juliette. Autorizado o circuito pela direita da pista no 7. Reporte para girar a base pela direita. Solo aos 17, ao livrar à esquerda, chame solo 121, decimal 9. Livrar à esquerda, 219, 18, Ah, Patango Vitor Índia Juliette, tráfego avistado. Autorizado pouso, pista no 7, vento 220 graus, 09 nós. Autorizado pouso no 1271, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. 125, 10, 23 decimal 80, Gol 2171, até mais. Até. Azul 2780, desça para o nível 050. 050, Azul 2780, está livre da restrição? Livre, o Azul 2780. Livre da restrição, Azul 2780. Patango Lima Kilo X-Ray. Prossiga. Avangar da Mata, já está pronto para o ataque. Gente, Lima Kilo X-Ray, reporte no ponto de espera da Romeu. É isso aí. Solo aos 1-9, autorizado backtrack até a D. Lima, Kilo X-ray autorizado, alinhar e manter pista no 7. X-ray. Serra Lima, complete procedimento, complete e chame torre 118 do sinal 95. Torre 118, 95, Serra Lima. Oi, Salvador, boa tarde. Bom dia, o Papão Belo Quilo Serra Lima, sinal é na 28. Bom dia, Quilo Serra Lima, informe quando visual com o campo. Vento 2 no 0 graus, com as nós. É isso, Lima, vamos lá. 780. Pode imediato, Quilo X-ray. Afirma. Livre decolagem, vento 2 no 0 graus, 11 nós. X-ray. Fala, Tavarinho, um abraço, minha querida. Pessoal, o Papa Romeu, que você anima? Vamos autorizar pista 28, que eles servem. Vento 2 no 0 graus com 1 no 2 nós. Beleza, Lima. Qual parte após? Pode ser encolhada, ele está. Passando Lima, Kilo, X-Ray, decola 221, chame controle Salvador na frequência 119, decimal 80. X-Ray. Controle Salvador, Papatango Lima, Kilo, X-Ray. Papatango Lima, Kilo, X-Ray, contato radar, suba para o 030, na saída Arbor 1. O Kilo, X-Ray deseja cancelar, uma vez que está completamente visual, e prosseguir visual para Vera Cruz. Teste Lima Kilo X-Ray, plano instrumento cancelado 1322, confirmar altitude que irá até Veracruz. Duplas. Teste autorizado mil pés do Lima Kilo X-Ray. Graças, X-Ray. Azul 2590, livrando 210 para 130. Teste, azul 2590, da presença autorizada ao PRIM, desce para o nível 050. O PRIM descendo para 050, 2590 azul. Lama 094, completo procedimento, chame torre, 118, decimal 95. 1189, é fregado, até daqui a pouco. Azul 2780, desce para 2000 pés, autorizado em LS Zulu, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado ILS Zulu, reportará estabilizado 2780. Me controle só na frequência 121 decimal 9, antes de ingressar na taxiway alfa. Gente, libera a primeira esquerda, chama...